sol e a chuva. O telefone tocou. Na mente fantasia, você me ligou naquela tarde vazia. De fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia. Na mente fantasia. Você me ligou naquela tarde vazia. Você é diferente. Você me ligou naquela tarde vazia que me valeu o dia. Valeu o dia, valeu o dia. Na mente fantasia, na mente fantasia. Cantando a melodia, cantando a melodia.